mais cruel do que nunca. Tio, mundo tá louco, crime destruindo o mundo de pouco a pouco. Dinheiro, inveja, maldade, ganância que cresce nas favelas em meio às crianças que sem esperança se torna um alvo fácil com destino obscuro e um futuro trágico. Mas de passo a passo vai crescendo, evoluindo em meio às covardias e às trocas de tiro que massacram as quebradas de um país inteiro. Guerra por quase nada, é guerra o tempo inteiro. Nem todos se comovem com o sangue na calçada pela vida tirada na bala, na arma que incentiva pelo inimigo. O homem fabrica pra tirar a vida de forma agressiva. Vejo no olhar e no semblante ser humano, maldade é bem maior do que a imensidão dos oceanos. O homem vai julgando, condenando, batendo martelo no paralelo entre o céu e o inferno no mundo moderno. Então seja bem-vindo, mas venha preparado para tudo, meu querido. Preparado pra roubar, pra sustentar a família. Preparado pra matar, pra não perder a vida. Desse jeito, o sistema não quer ver eu vencer. Me graduar e se formar em grau de PhD. Já tá na cara com certeza que os políticos tremem. Ver pobre se adaptar e ter poder como eles, não pra roubar, mas para sempre representar o povo pobre, humilde, favelado, se levantar e ter uma vida sucedida, bem digna de futuro. Longe da polícia que mata pelo bagulho. A ganância continua condenando o mundo inteiro. É só guerra pro petróleo, guerra pro dinheiro. Enquanto houver tristeza e lágrimas de rancor, só vai ter crime e ódio com seis balas no tambor. Entre o caderno e a caneta, o oitão carregado. Entre estudar, trabalhar, traficar, meter assalto. Desigualdade é muito e o incentivo aqui é mínimo pros menores. Delinquente se tornar um bom menino, sonhando de eleição, um safado vem aqui. Promete milhões de coisas que em quatro não vai cumprir. Ilude os mais pobres, menos instruídos, com emprego, casa própria e salário digno. Mais foda as faculdades, mas que os profissional é menos louco nas cadeias sem ter o segundo grau. Pois a universidade e o mundo recruta e leva a faculdade do crime que educa e gera assaltante com requinte crueldade que nas ruas faz chorar sangra essa tal sociedade. Tudo em minha volta vai se acabando aos poucos. De tsunami de cobiça tá causando o fim dos tempos. Saber sobreviver aqui nessa selva de pedra. Entre o crime e a necessidade, o crime impera. É foda cê saber que é difícil ter carro zero e casa própria e bom salário pra viver. Os pentes continuam carregados para a guerra, porque a maioria se cansou de viver de novela. A consequência do sistema faz mais um virar manchete. Ódio acumulado, lota a mesa do IML. Fazer o que se o sistema quis assim? Ver o povo pobre se matando, programando o fim. Violência composta de sangue é bem mais lucrativa. É mais caixão e promoção com pó de serra e caixa de santinho. Não quero ser mais um retrato guardado na estante pra na data do dia dos pais. Meu filho ter saudade. Babilônia mais moderna, quem se cresce, o preço é caro. 5, 5, 5, 7, 12 é mal contaminado. Na fúria dos loucos, tentação com um apetite estiga. Os panos da zombongo nas vitrines. O resultado de tudo que gera revolta na mente é essa porra de desigualdade que fode com a gente ao invés. Na Glock, Taurus e 12, cano cerrado. Preferi o rap pra fugir dos atentados.